Fiquei no sofá esperando você. Ainda bem que eu sentei, senão além do coração a perna ia doer. Não fiquei com ninguém, primeiro porque quem se aproximou de mim tava com dó do que você se aprontou comigo. Graças a Deus arranjei um monte de amigo, um monte de conselho, um pouco de vergonha na cara, três doses de uísque. No tempo que um cigarro apaga, esse amor acaba e some igual fumaça. Se até o tempo passa, imagina o seu amor. Devolve o meu tempo que eu fiquei ligando, mandando mensagem, implorando por favor. Vou te cobrar com juros o que você me tirou. Se até o tempo passa, imagina o seu amor. E esse arranhadinho no meu coração soprou, passou, passou. E o tempo levou. Se é pra viver sofrendo, eu vou sofrer com um novo amor. Um monte de conselho, um pouco de vergonha na cara, três doses de uísque. No tempo que o cigarro apaga, esse amor acaba e some igual fumaça. Se até o tempo passa, devolve o meu tempo que eu fiquei ligando, mandando mensagem, implorando por favor. Vou te cobrar com juros o que você me tirou. Se até o tempo passa, imagina o nosso amor e esse arranhadinho no meu coração. E o tempo levou. Se é pra viver sofrendo, eu vou sofrer por outro amor. Se até o tempo passa, imagina o seu amor. Devolve o meu tempo que eu fiquei ligado, mandando mensagem, implorando por favor. Vou te cobrar com juros o que você me tirou. Se até o tempo passa, imagina o seu amor. E esse arranhadinho no meu coração soprou, passou, passou. E o tempo levou. Se é pra viver sofrendo, eu vou sofrer com um novo amor. Fiquei no sofá esperando você.